Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Mais uma vez, estamos sem o Mario. E à minha frente está Jefferson. Eu quero jogar Pokémon GO. E eu sou o Jomon. Eu acho que é errado me apresentar depois, mas tudo bem. E estamos pensando seriamente em mudar o nome para Pokémon A3, porque iremos falar mais de Pokémon neste podcast. Pica, pica! Nessa última semana, eu acho que foi a última semana, num fim de semana aí, eu estou perdido no tempo, teve a EVO, o campeonato de jogos de luta, a Nipari cobriu e... Minhas opiniões, eu fico feliz que o chileno lá, o Zero, não ganhou em Smash Bros. Finalmente ele não ganhou um campeonato grande assim, ele acho que tinha chegado segundo em um deles aí, mas ele normalmente ele está sempre vencedor, né? Eu gostei que ele não venceu. Jomon novamente mostrando preconceito contra nossos amigos aqui da América do Sul. Não, o problema não é ele ser chileno, é porque eu gosto de emoções, mas eu vou ser hipócrita pro próximo jogo que eu vou falar. Mas eu não gosto quando o cara fica vencendo sempre, sabe? E principalmente que eu acho ele bem chatão, assim. Eu acho, desde que ele ganhou lá no o Invitational, eu não lembro. Acho que era esse o nome, Invitational de Super Smash? Era. Aí depois ele ganhou esse, mano. Ele ganhou até esse. É impressionante isso. Nem requeria habilidade esse. E ele fugiu. Foi uma luta bem escrota no final. A EVO em geral foi divertida como sempre, né? Só que eu fiquei feliz por outro motivo. Eu gostei que o Hungrybox e o seu Jigglypuff ganhou do... Finalmente, depois de dois vices, ele conseguiu ganhar uma EVO. Você sabe o que, que eu mais, o que é mais legal na EVO? Assim, campeonatos diferente de jogos em grupo, assim. O que é legal, que é legal da EVO é que é um contra um, cara. E você vê o cara do vice, a cara... Você vê a cara do Armada no final do Melee, ele perdendo pro Hungrybox, impagável, velho. Ele coloca a mão na cabeça, né? Ele pensa na vida, você percebe isso nele, né? Tava todo mundo assistindo e eu perdi pra um Jigglypuff, velho. E eu derrotei esse Jigglypuff várias vezes. É sensacional. E o outro que eu não acompanho o resto, mas o outro que eu acompanho mais, só que eu não pude assistir até o final porque eu tinha faculdade no dia seguinte, foi Street Fighter V, que mais uma vez o coreano Infiltration ganhou, tá mantendo suas prioridades no Street Fighter V. Mas as partidas que eu tava vendo são muito boas, que eram antes da Top 8. Na Top 8 falaram que a primeira já foi excelente, e aí eu fiquei chorando enquanto lia o meu feed no Twitter. A final em si foi sem, de Street Fighter V foi sem graça, né? Tipo, foram duas vitórias fáceis depois do Fudo deixar o Infiltration no Loser's Bracket, mas quando foi jogar sério ele não aguentou. Pra primeira notícia, eu falarei a... Vamos ser duas de Pokémon, falarei da mais piorzinha de Pokémon, que foi o anúncio de 5 Pokémon novos. Entre eles, dois que já tinham sido revelados, assim, por leaks, né? Que é o Ursinho Rosa e o Pikachu Fantasma. Né, um Pokémon que se veste de Pikachu. E na boa, entre todos, assim, que anunciaram todos os 5, o que eu mais gostei foi o Pikachu Fantasma, que nem a internet está gostando. E o Confei, que era o Pokémon Laço de Florzinha. Eu só achei eles bonitos, assim, tirando isso eu não tive nada... Não tenho nada contra e nem a favor de nenhum outro. Eu curti o terrestre, aquele cavalinho... O cavalo Mudsdale. Então, é um terrestre, não. Só um terrestre. Ele é interessante, né? Ele não ficou forçado, não. Eu sei. Assim, aparentemente é o mais divertido. Será que vai dar pra montar nele, né? Vamos sempre manter essa pergunta. Tem carro, não precisa disso. E a outra, outro anúncio, que aí foi no site direto, foi do Hyper Training. Aí vale mais pra galera do competitivo, que o Hyper Training vai, basicamente, aparentemente, ele vai poder mudar, você vai poder começar a mudar os IVs dos Pokémon. Isso não era permitido antes, né? Isso era uma reclamação de muita gente, porque você tinha que ou ser um viciado, ou ser um hacker e hackear todos os Pokémon pra eles serem top 31. Agora, você, quando o Pokémon chegar no nível 100, você pode utilizar o Hyper Training, utilizando itens que a gente não sabe se é fácil ou de difícil acesso. Você vai poder mudar os status do Pokémon depois dele chegar no 100, é isso? É sempre pode, assim, se você toma uns negócios de reset e de rever, você podia mudar. Mas os IVs você nunca poderia, eles nascem com Pokémon. Aí agora esses status você vai poder mudar. Que são IVs, são números que vão de 1 a 31 e diferente dos EVs, que você divide por 4, os IVs são números inteiros. Aí nisso, por exemplo, se você tem 31 IVs em ataque, você vai ter 31 no stat a mais no stat de ataque. Mas você só pode mudar, você não pode adicionar. Você pode adicionar pra 31. Aparentemente é isso, né? Eu acho que não vai ter alguma coisa de você tirar de um e colocar em outro, principalmente porque você não tem visualização disso, né? Pokémon, ele não. Por mais que seja fácil mudar, você não tem uma visualização tão clara do que você está mexendo. E você é a favor desse hipertraining? Então, pro competitivo, sim. Mas na parte da história de Pokémon assim, né? Que Pokémon ele reflete a biologia, né? E aí você tinha. Vai, era alusão as abilities que. A Hidden Ability só podia vir da mulher. Na sexta geração mudou, começou a poder vir do macho da espécie também. Você tinha relação a isso e falava: ah, não, a Hidden Ability tá no DNA mitocondrial do Pokémon, por isso que só passa da mãe. Tinha todas essas alusões. E os IVs são coisas assim que até agora estavam no DNA do Pokémon, né? Um pai que vai passar pro filho, e se o pai é bom, o filho vai ser bom também, ou tem uma chance maior de ser bom porque vai passar na hora do cruzamento. E agora não, agora dane-se, você pode mudar isso também. E eu acho isso muito estranho, porque tira cada vez mais a ideia de você. A ideia do breed, né? De você poder. Você cruzar os Pokémons igual você faz com os animais para cruzar e ter o melhor animal que você. Sei lá, pra você tirar leite, pra você apostar em corrida. Você tira essa parte e vira só o treinamento, que é importante. Eu não sei se isso é uma coisa legal ou ruim, mas eu acho estranho de início. Eu acho que é legalizar o que já era o que as pessoas faziam ilegalmente, entendeu? É, concordo que tem essa perda de você bridar, mas acho que, assim, acredito que várias pessoas desesperadas no competitivo mudavam, legalizavam o Pokémon dentro dos status permitidos, mas eles mudavam com Era outros tudo hackeado, programas. né? É, então, no final das contas é você deixar legalizar o que já está sendo feito. Bom, minha notícia é uma série que eu gosto muito, Animal Crossing, recebeu uma atualização que vai ter Animal Crossing de 3DS. O Animal New Crossing Leaf, né? é o New Leaf, recebeu uma atualização que vai suportar amiibos, cartas de amiibos e algumas skins de Splatoon. Eu acho interessante a Nintendo pegar um jogo de 2013 e fazer uma atualização só para você comprar mais amiibo. Os Chega amigos que estavam encalhados, né? Que são os de Animal Crossing. Isso, você não conseguiu vender nos dois no Happy Home Designer nem no. O Animal Crossing Party, eu não lembro o nome dele. É, então. Eu acho interessante que, ao meu ver, qualquer jogo da Nintendo pode receber uma atualização para você usar amiibos, assim. Pensando nos jogos que já foram lançados, pode ser há muito tempo para 3DS. Se tem algum jogo que você gostaria de ver amiibos, Jumon? Nossa, essa pergunta você me pegou do nada, assim. Será? Queria que Shin Megami Tensei 4 pudesse só pra poder comprar amiibos de Shin Megami Tensei. Bem feito, de preferência. É, justo. Eu não sei. Eu fiz essa pergunta, mas eu nem pensei na resposta. Mas talvez, assim, o que eu gostaria era uma atualização para Mario Kart, cara. É, Mario Que Kart. é. Ah, no 8 teve, né? Teve atualização pra amiibos. É, no 7 poderia ter tido. É, Mario Kart 7 lançou há muito tempo e, sei lá, eu continuo jogando, mas não tem nada novo. Seria divertido. Algumas skinzinhas novas. O que eu achei estranho foi que na Animal Crossing, especificamente, ele não aceita os amiibos, né? Aparentemente, até agora não mostrou. Ele não aceita os amiibos de Splatoon. E a atualização eu não entendo por que as Squid Sisters estão indo pra lá, né? Criaram até dois personagens, não sei se são dois personagens novos. É, tem dois personagens novos. Que são alusões dessas Squid Sisters e não tem os amiibos dela. Você não vai poder utilizar os amiibos dela. Só os amiibos de Animal Crossing. Espera para a próxima atualização, Jumon. Calma. Tudo com tempo, né? O site Hollywood Reporter ele anunciou que a Legendary tem os direitos de um filme de Pokémon que será baseado em Pikachu, em Detective Pikachu. E eu acho que eu falei errado porque meu inglês é ruim. E eles falaram que vai ser um live action, que vão começar a produção ano que vem. Já aproveitando, anunciaram isso provavelmente aproveitando toda essa balbúrdia que está de Pokémon GO. E parece... E quais são as opiniões do filme? Vai, Gerson. A opinião do filme é aquela coisa. Vai ser... Assim, depende de quem... Depende do quanto eles têm de orçamento pra fazer, né? Mas, assim, se você for comparar pelo jogo, assim, feito em japonês, o Detective Pikachu, parece uma historinha interessante, né? Eu não sei como isso vai se encaixar nos cinemas. Eu acho que o pessoal vai brigar muito é pra quem vai dublar o personagem. Eu acho... Mano, eu quero um dublador voz grossa, velho. Se lançar aqui, provavelmente vai... Eu quero um dublador voz super grosso aqui. Mano, poderia ser o Antônio Tabete lá, o Kibiloco, que fez aí no Nemo, fez o Polvo agora. Ele tem cara de ser... tem voz de filha da puta. E esse Pikachu parece ser filha da puta. Pikachu parece ser filha da puta, eu não sei. Esse Pikachu, no caso. E eu acho que é muito mais interessante ter o Detective... Tipo, diferente da maioria da galera, eu acho muito mais interessante ter esse filme, o Detective Pikachu, do que ter um filme de... ter um Ash e família em live action, porque seriam 8 ginásios e ia ficar um negócio bem porco. A galera ia reclamar da Misty, ia reclamar de qualquer coisa, na verdade. Então acho melhor uma que as pessoas não tenham um óculos da nostalgia pra encher o saco. Ou seja, você entre um filme bem porco, você prefere um porquinho, né? Tipo, pode ser um porco. Exatamente. Sua animação é total. Pra esse filme. Eu também acho que o filme vai ser ruim, mas... Não, eu acho que vai ser bom. Eu acho que o Detective... É. Eu não sei. Talvez seja ruim. Eu queria jogar o jogo, mas tá difícil, né? Como o podcast número 16 sofreu um atraso básico, porque a semana estava ocupada com Anime Friends e outros eventos, então a gente não teve nenhum comentário e a sessão de interação com o leitor, com o ouvinte, não vai ter nada hoje, né? Você quer esse espaço para fazer alguma coisa, Jefferson? Ah, eu acho que tem que incentivar a galera a mandar alguma coisa pra gente comentar, pra ter um pouco mais de interatividade, né? Tipo, dá feedback mesmo que for negativo. Fala assim, vocês falam muito sobre Pokémon, ou fala sobre isso, acho que... Eu acho que a galera que ia reclamar de Pokémon já saiu. Já foi embora. Não tem mais ninguém que sobrou disso. O espaço é livre. Quiser comentar algo não relacionado a jogos, tipo, sei lá, manda aí, galera. Tipo. Eu entendo de desenhos japoneses, se vocês quiserem. O que acho que a mulher entende também. Então, Não, eu sou manjador, né, agora. É, então, se vocês quiserem falar, sei lá, sobre política, futebol americano, vamos aí, velho. Qual é a pergunta da semana, Jefferson? Vocês estão. O pessoal que tá ouvindo tá mais ansioso sobre Pokémon GO ou Pokémon Sun and Moon? Justo, uma boa pergunta. Impressionante que essa pergunta não veio antes, mas estamos. Obrigado por ouvir este curto episódio sem o Mario. Estamos com saudades, Mario. E até a próxima.